a sinner with us here. Achou por bem apresentar imediatas desculpas de sucedido ao seu hóspede, com esse mito. Dirigiu-se apressadamente à ala norte do palácio, onde o aposentara, por ser a mais afastada das serventias e a melhor preservava a intimidade das suas ligações noturnas. Qual não foi, porém, o seu espanto quando chegada à antecâmara do Marquês, que julgava só e pareceu ouvir que juraria serem vozes femininas. Disposta a esclarecer a singular ocorrência, aproximou-se cautelosamente da porta e, juntando o olho ao orifício da fechadura, espreitou para o interior do quarto, não conseguindo abafar quase seguida um grito de espanto. É que, esparramada no leito do divino, quase irreconhecível, sem o costumeiro hábito a compor-lhe a silhueta, entreviu a Madre Superiora, entregue a práticas muito pouco concentrâneas com a sua condição de amparo espiritual da cristandade. Quem vem lá? Perguntou a inocente voz de Clotilde. A senhora de Noronha em Vaz, ainda mal refeita do que acabara de observar, ao ouvir a voz de sua amantíssima filha, teve um estremecimento e, lívida de desespero, tombou para dentro do quarto. Olha, olha, é a senhora minha mãe, exclamou jocosa Clotilde. Vem certamente juntar-se a nós e connosco compartilhar as terrenas delícias que de si tão arredadas têm andado, acrescentou perverso para os seus companheiros da alcova. Clotilde, minha filha, não posso crer no que os olhos me mostram, murmurou em estado de choque a senhora de Noronha em Vaz. Dizei-me que não é verdade, que tudo não passa de um mal-entendido, de uma torpe ilusão, de um afarrico. Senhora minha mãe, pretendeis negar a realidade, como aliás sempre negasteis a vida, mas não o consentirei. Olhei, olhei bem o que faço com este belo sexo que tanto gozo me dá. Vede, vede bem, para que estas imagens jamais vos abandonem a retina, atalhou desafiadoramente Clotilde. E dizendo isto, sentou-se sobre o Marquês, que esperava de mastro garbosamente desfraudado. Não, não é verdade. Não reconheço em voz a minha Clotilde, que tão castamente eduquei. Balbuciou em pranto a senhora de Noronha e Vaz, e virando-se para a Madre Superiora, é a voz. É a voz que deve estar pronta de ver a minha inocente filha transformada na viciosa mais ordinária. Mas vós, vós haveis de me apagar. Senhora minha mãe, entreguei do seu poleiro pelo dele. Estou a ver que aqui viesteis para nos tentar causar aflição. Sabei, no entanto, que não o conseguireis. E de castigo, pela ameaça que acabais de proferir, irei em vós executar o que o divino há momentos me contou. Vou cozer-vos do sexo. Não, não, que horror, não é possível. Jurei um monstro, a minha própria filha, gritou em pânico a senhora de Noronha e Vaz. Agarre-na, ordenou Clotilde. Ah! We have a sinner with us here.